parente. Do jeito do parente. Isso aqui o bagulho é doido, hein? De vão. Aquele clima gostosinho, tá só eu e tu. Latinha de lança, whisky Red Bull. Eu vou te tacar o peru. Eu vou te tacar o peru. Eu vou te tacar o peru. Eu vou te tacar o peru. Aquele clima gostosinho, tá só eu e tu. Latinha de lança, whisky Red Bull. Eu vou te tacar o peru. Te tacar, te tacar, te tacar o peru. Eu vou. Então já é, tua vez já foi. Quer ter várias mulher e tá puto porque foi puta. Puto tá boladão, desperto virou bobão. Não dá pra contar de uma, agora quer ter um montão. Então já é, tua vez já foi. Quer ter várias mulher e tá puto porque foi boi. Tá puto, tá boladão, desperto virou bobão. Não dá pra contar de uma, agora quer ter um montão. Esse é o Edivão, porra. E o bagulho é doido, hein? Aquele clima gostosinho, tá só eu e tu. Latinha de lança, whisky Red Bull. Eu vou te tacar o peru. Eu vou te tacar o peru. Eu vou te tacar o peru. Eu vou te tacar o peru. Aquele clima gostosinho, tá só eu e tu. Latinha de lança, whisky Red Bull. Eu vou te tacar o peru. Então já é, tua vez já foi. Quer ter várias mulher e tá puto porque foi puto. Tá puto, tá boladão, desperto virou bobão. Não dá pra contar de uma, agora quer ter um montão. Então já é, tua vez já foi. Quer ter várias mulher e tá puto porque foi boi. Tá puto, tá boladão, desperto virou bobão. Não dá pra contar de uma, agora quer ter um montão. Esse é o Edivão, porra.